Aurora, o azul 4447, atinge o manter nível 220. Dog Salvador, azul 4447. Azul 4447, Rivelado 220, chame Recife 251 no 3325. Recife 25 decimal 1, antena 33 decimal 25, azul 4447. Comandador, muito bom dia. Dan 3601 com informação Eco para São Paulo com o 3201. Dan 3601, autorizado com o 360. Saída da El Leda Bridge com curva direita após a colagem pista 10. Após Bridge, a Zulu no meia. Bravo Hotel Zulu, direto trilha, após conforme. Controle 120, decimal 8. Aciona 5034. 3601 da SAM, São Paulo, Congonhas, autorizado, nível 360. Decola da 10 na Leda, da El Leda Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pira. Aciona 5034, controle 20, decimal 8. Correction Prof. Chama na brigada.